acabar com o estresse. Estamos atravessando o deserto. Vamos em frente pra ver o que acontece. Me vejo espelhado nos olhos dela. Esses olhos parecem uma cela. Nós tá fumando erva, fogava. Ela joga na minha cara, pepeca. Então joga. Essa é minha forma romântica de ser. Você sabe, eu não posso te esconder. Graças a Deus, hoje aconteceu. A mente tem força maior que eu. Eu tava pra baixo, meu dia morreu. Não chegou com essa bunda e o sol era seu. Quando fumo, sempre lembro de você. Me chupando até o dia amanhecer. Essa é minha forma romântica de ser. Você sabe, eu não posso te esconder. Tu me chupa enquanto conta esse cash. Acendo um pra acabar com o estresse. Estamos atravessando o deserto. Vamos em frente pra ver o que acontece. Me vejo espelhado nos olhos dela. Esses olhos parecem uma cela. Nós tá fumando erva, fogava. Ela joga na minha cara, pepeca. Então joga. Então joga. Então joga. Então joga. Então joga. Então joga. Então joga. Liberdade é tua sentada. Vem toda nua, colírio. Com esses teus olhos em brasa. Leva minha alma pra passear. Quando mexe essa raba em cima de mim, me olha e chupa bem devagar. Vai me exorcizar enquanto conto de mim. Os teus olhos demonstram, não dá pra esconder. Yeah, yeah. E quando a gente fode, faz o céu descer. Yeah. Enquanto o mundo explode, eu devoro.